formada no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formada no bonde que bota a cara. O bonde não para. Ei. Tamo junto novamente. Os pretos de favela que virou linha de frente. Acreditando e carregando no peito. Emergindo do fundão, fazendo do nosso jeito preto. Pra quem não acreditou, veja bem que se enganou. O poder passou, levantou poeira, atropelou que também ficou. Deixa que agora a favela invade. Cada vez mais junto é nós fortalecendo na cidade. É nós, nós cantando numa só voz. Com a sagacidade de um animal veloz. Quem é pisoteado, a vida ensina a ser feroz. Não dá pra aguardar ficar debaixo dos lençóis. Vamos. Que a caminhada é longa, o bonde não para. Tem tá ligeira que só aluga pra quem encara. Na vida vivida, sofrida, já demo a partida. Vem comigo. Que a passagem é só de ir. Porque o bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota cá. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota cá. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formada no bonde que bota cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formada no bonde que bota cara. É pra ninguém chapar e não desacreditar que é possível uma conexão com o Ceará. A coletividade existe em qualquer lugar. Tem que se ligar, se conectar pra poder postar. Que aqui ninguém espera, todo mundo corre a fera. Credibilidade supera o otário que vira fera. Falando mal daquilo que tá dando certo. Não faz porra nenhuma, mas na foto que ela pega. O bonde vai. Vai. Muitos vão ficar pra trás, ocupar vários espaços. É o nosso plano de paz. Queremos muito mais, veja aqui como se faz. Dando sequência na luta dos nossos ancestrais. Que deixaram a guerra para nós como herança. Guerreira do gueto tá no jogo e não se cansa. E no bonde só quem é? Na fé, é nós. Já é, homem, mulher, firmou. Falou. Quem não se confirmou? Mete o pé. Porque o bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que vai atacar. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que vai atacar. O bonde não para, o bonde não para.